Devocional do dia. Devocional do dia. Devocional do dia. Tu és toda formosa, amada minha. Em ti não há mancha. Cantares 4:7. A admiração do Senhor pela sua igreja é algo muito maravilhoso, e sua descrição sobre a sua beleza é muito ardente. Ela não é somente formosa, mas toda formosa. Ele a contempla lavada e expiada de seus pecados através de seu sangue, e coberta de sua nudez e meretriz. Ele a considera cheia de elegância e beleza. Na verdade, não existe nela nenhuma beleza própria, mas ele a admira em sua própria majestade, através de sua santidade, glória e perfeição. Pois as suas suntuosas vestes, que lhe atribuem beleza, foram presentes dados pelo meu amado esposo. Ela não é simplesmente pura ou bem proporcionada. Ela é formosa e amada. Ela é casada. Suas deformidades do pecado foram removidas. E não somente isto. Através deste matrimônio, ela adquiriu o direito de se libertar da sua vida de meretriz. Isso é algo lindo concedido a ela. Os crentes são certamente justos quando eles aceitaram o que nos deu gratuitamente. O amado. Efésios 1:6. Nem tampouco ela é amada abertamente. O seu amor é superlativamente maior. O seu Senhor declara assim: Tu és mais formosa que todas as outras mulheres. Há uma admiração e excelência que não se pode comparar com a notoriedade e realeza deste mundo. Se Cristo pudesse escolher entre a sua esposa eleita e todas as rainhas e imperatrizes desta terra, ou ainda pelos anjos do céu, ele não poderia, porque ele a colocou no primeiro e mais importante lugar. Tu és mais formosa que todas as outras mulheres. Como o brilho da lua que ofusca as estrelas. Nem tampouco a vergonha em declarar isto, porque ele mesmo convida todos para ouvir. Ele coloca os seus braços sobre ela e chama a atenção de todos, convidando a ouvir a sua declaração. Como és formosa, amada minha, eis que és formosa. Cantares 4:1. Ele fala de seus sentimentos a todos os moradores da terra. E um dia no trono da sua glória, ele irá declarar esta verdade diante de todos os seres do universo. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Esta será a solene declaração aos seus amados eleitos.